conheci uma menina, gata gostosinha demais. Chega na balada, me fascina. Já cheguei, já falei, tudo bem, como vai? Já cheguei, já falei, tudo bem, como vai? Convoca suas amiguinhas, encosta nesse canto e abaixa, já sabe, né? É o bonde da chuparina, vai menina, é o bonde da chuparina. Vai menina, chupa um, chupa dois, chupa três, chupa quatro, chupando demais. Chupa um, chupa dois, chupa três, chupa quatro, chupando demais. Arrasta pro canto do baile, vai. Chuparina chupando papai, arrasta pro canto, vai. Chuparina chupando papai, ô tu senta gostoso, ou então tu baba meu ovo. É assim porra, ô Laricinha, eu falei pra você não amar. Calma aí, tá, que um dia eu posso voltar. O bonde da Putiane chamou e eu vou. Putiane e a chuparina agora, tá bom? As Putiane vem, chuparina vem também. As Putiane vem, chuparina vem também. As Putiane vem, chuparina vem também. As Putiane vem, calma aí, que agora eu vou explicar porque nós é o Ed de São Paulo, certo? Me chamaram de Manuel José Nicolau, mas meu nome é Cris, porra. Sabe por quê? Ó, oh, falaram que eu falo estranho, mas tô comendo geral. Eu vim lá dar Angola pra ver as putinhas chupar. Tá falando que eu falo estranho, mas tô comendo geral. Não me importo, tchau, tchau, vai. É assim, ó, vou falar na língua da Angola. Chuparina do caralho, senta na pica, esfolha outro rabo. Chuparina do caralho, tu senta na pica, esfolha outro rabo. Manda foda-se, cadê o pontinho? Taca a bunda, vai. Taca a bunda, taca a bunda, vai. Taca a bunda, taca a bunda, vai. Taca a bunda, taca a bunda, vai. Taca a bunda, Oi, tem fama de pegador e se diz que é tudo homem. Você que beija, mas é o papai que come. Você que beija, mas é o papai que come. Eu peguei a Bruninha Raíssa e falei que já tava no bonde. Você que beija, mas é o papai que come. Você que beija, mas é o papai que come. Pode chamar de sazão, chame ele de temperinho. Pode chamar de sazão, chame ele de temperinho. Sazão que tempera pra nós, temperinho que fica sozinho. Vai, porra. Sazão que tempera pra nós, ai, temperinho que fica. Pode postar na internet aí. Esse menino da minha tela é louco, porra. O que ele faz da vida? Oi, postaram no Facebook o que ele mais gosta de fazer. Perguntaram quem é o menino da meiota, é o filhote do Gri. Perguntaram quem é o menino da meiota, é o filhote do Gri. Perguntaram quem é o menino da meiota, é o filhote do Gri.